567, standing by launch copy, take clear, Nascimento Brasília. Para o táxi, o senhor é 6201. 6201, qual é o B? 148, Galeão, ou melhor, Campinas, 3 horas e meia. Ciente, prossiga via Índia, o ajuste no 093, 1895, com espera. 1895, daqui a pouco, você tá. Mike Eco Delta, qual o destino? Gente, tem como o senhor escolher onda na radial e informar até que distância o senhor vai afastar? Gente, aguardo para a nossa cópia. Paulo, voo 601, boa tarde. Firme. Gente da Zulu, solicitação de braço do Galeão, por favor. É 601, não? 601. Ciente, abarcação, copa 601. Tinta pistão no 7, o vento 1 ascendendo no 09. Estou autorizado a decolagem Eco Papa Bravo, deverá cruzar o campo acima do 030, Eco Papa Bravo. Afirmativo. Está pronto para a decolagem, assinar 6201? Mantém o ponto de espera, 6201. Está solicitando, botão embaixo, checado, objeto 6720. 720, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso, vento, uma centena com 909. Aguardando a autorização de pouso, Webjet 6720. Unos 273, seu solo 02, ao livrar à direita, chame solo, frequência 1219. 19 ao livrar, obrigado, Unos 273. Que nessas duas não atrapalha nenhuma das duas pistas de decolagem. Solo bobo, Unos 273, livrando a nossa escuta. 273 via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporte. 6720, tem pouso autorizado no 0, uma centena com uma dúzia nós. Tem nenhum pouso não no 0, é 76720. Tá pronto a cópia? Então, o voo vai decolar da 17, prossegue direto, afasta 15 milhas, acende 1000 pés, vai ficar entre as radiais 120 e 160, aciona transponder 0125. Confira para B, o Mike Acleto. Duas estimadores, então não é táxi, Mike Eco Delta. Embora, tá? Eu já estou na reta da táxi, Mike Eco Delta. 6201 ali, mantém piscina 0. Ali, mantém 0, minha 2, 0. Periscópio. Via cliente Brasília, flat level 360. Via Upper Zulu 17. Airborne runway 10. Right turn. Arbu departure. Then fly direct to Alefa. Auto departure on frequency 119.80. Skok 5126. Correction, 5123. Polo 273, prossiga portão 3. Portão 3, 273. Polo 567, Skok 5123. 567 is correct, come back to cushion, start the upgrade, 09. Solo Webjet 6730, Livrinho tá na alta. 6730, táxi Alfa, Juliette, portão 612. Alfa e Juliette, 612, 6730. Tente, aposte na faragem do Pango, Rede 01. Polo 601 no plano para cópia? Pronto, 601. 601 autorizado, Galeão, nível 360, via Pêndulo 10, SMAP, após conforme a rota do plano. Decolação no zero, curva direita, saída da Eulida, após voo direto bridge. Controle 120, correção, controle 119, decimal 8, transponder 5122. Decolo 110 SMAP, com curva direita da EL, letra 3, 19-8, 5-1-2-2. Correto, 5-1-2-2, 19-8, repasse pronto. 19-8, Pantarau, mesmo. Engamento da pista 1 no 0, está no nível 60, só sai restrito ao 050, até 5 milhas apenas, ok? Até 5 milhas, o Oceané 6201. 6201, 0-5-0. Vento 90 graus, uma dúzia nossa, em decolagem autorizada. Calma, minha... Torre, o guardião é em Itapuã. Atenção direto pro Grael, guardião 01. Afirma. Autorizado, aporte na final para o pouso, o vento 090 graus, 129, guardião 01. Aporte na final para o pouso, bate do Grael, guardião 01. Do guardião. Guardião 01, reparte no solo controlado, vento 090 graus, 109. Reparte no solo controlado, guardião 01. Trem 6201, decolou 09, controle agora em 1, 19, decimal 8. 19, 8, obrigado, boa. boa tarde, o Papa Papo, Uniforme Mike, Uniforme, informação alfa. Uniforme Mike, Uniforme, prossiga. Para Recife, nível 250, mapa 58 para autorização e segura. Qual horário, seu voo? 20 horas e 20. Gente, deixa eu procurar aqui o plano, senhor, não recebi nada. É papá, papá, uniforme, Mike, uniforme. Gente, qual é o estimado para acionamento? É, mais 10 minutos, pode ser que você vai descobrir, vou procurar aqui o seu plano, mas acho que vai demorar mais de 10 minutos aí para acionar. Não vai ter problema, se você não achar, eu faço outro. A gente acha, só um minutinho. Sete, pronto, cópia. Então, 3897, pronto a cópia? Pronto, cópia, 3897. 3897, autorizado Guarulhos, nível 340, via ao Pesulu 10, bridge a Pesulu 16. Decola da 10, curva direita, saída da EL, lei da bridge. Controle 119.8, transponder 5125. Autorizado são Guarulhos 340, decola 10, contra a direita, Tael, Leda, Bridge, Apesulu 10, Bridge, Apesulu 16. 198, controle 5125, o transponder 3897. 3897, correto, parte pronta. Ciente, obrigado. Uniforme, qual nível que o senhor propôs? Nível 250. Gente. Salvador, boa tarde, vou no lado 40. Prossiga. Temos a informação alfa, quando possível 360 Guarulhos. Gente, minuto cópia. Vamos para a cópia? Na escuta. Está autorizado para Guarulhos 360 Unice. Sou da colada 10, cumpre perfil da saída da El, Leda, Bridge, onde intercepta a Pesulu 16, Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 5140 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado para Guarulhos, 360, decola da 1-0, na saída da El, Lenda Brise, interceptando a Upper Zulu no meia, BHZ direto 30. Segundo 4-0, transponder 19-8, Comandante Salvador, dona nosso 4-0. Cotejamento correto, me chama para o plano para o push, confirma o gate, por favor. Sim. Sente, estamos na posição 8. Sente. O Salvador Gordo, 5-1, com a Alfa 160 do Leão. Gordo 5-1, mantém, me escuta, guarda a cópia, por gentileza, deixa cá seu plano. 5-1. Salvador Gordo, seu senhor, good afternoon, Ocean 6259 and gate number 1, we have Alfa information. It's agreement to destination Guarulhos Airport, level 360. Number 3, for copy, maintain ready, stand by, it's clear. Level 3, for copy. Forma cuneiforme na escuta? Positivo. É, entrei em contato com a ESA aqui, a gente não achou o plano do senhor. O senhor tem como fazer contato com a ESA lá em Ilhéus? Positivo, vou ligar lá agora. Sente. O 5-1, pronto a cópia? Afirmativo. 5-1, autorizado Galeão, nível 160, via Golf 677, Vitória, após conforme rota do plano. Decola 1-0, curva direita, saída da El Leda, após Leda, voa direto em Ilhéus. Controle 1-19.8, transponde 5-1-0-2. Autorizado para Galeão 60, via Golf 677, o Gordo 1, saída curva direita da El Linda, após direto em Ilhéus, com 398, com transponde 5102, boa 5-1. Correto, 5102, reporte pronto. Está pronto para acionar. Acione, reporte táxi. Boa 5-1, reportará. O Paulo Bruno 273, para com está em informação alta. 1273 é o terceiro com a cópia. Tá, eu. Tá. Oxana 6259, Aurora de Copa. Pegou a reta. 6259, clear to Guarulhos, flight level 360. Vai a Upper Zulu 10, bridge, Upper Zulu 16. After that, you are clear, as your flight plan holds. Carbono na 210. Right turn, dial departure, Leda, after Leda, fly direct to bridge. Salvador departure on frequency 119.80, squawk 5124. Vai going to fly, clear to destination, via flight plan route, level 360, runway news 10, and the first turn is going to be to the right, and departure dial to Vista Leda and then bridge, intercept up to Zulu 16. Go 4512.4 now for the 519.8 to 6259. 6259 is correct, call to push and start up again 01. I'm gonna call you back when the rest for push, sorry. On over round, 1567, let's go push and start up 09. 1567, clear, 09, come back to taxi. Mas é a versão, mas é grato. Pode informar, informa que a sala IAS de Ilhéus vai reenviar o plano para a sala IAS de Salvador. Gente, se possível, é só enviar para a IAS de Salvador e para o centro já direto, que eu já coordeno a sua autorização. Paulo Salvador, TAN 3297, pushback, acionamento, portão 5. Portão 5, tá totalmente pronto? Totalmente pronto. Autorizado no 5, reporte para o táxi, TAM 3897. Autorizado, pushback e acionamento, 3897. Confirmando, é portão 5, TAM 3897. Correto, portão 5. Gente. Tiago Delta, tem gestor de turbulência do Airbus, livre de decolagem 997, o vento 090 graus, 099. É 720, ciente, aguarde 3 mega, Leão. Quase. Salvador, muito boa noite, Alfa 3894. Oito, até a volta. Alfa, antes da Juliette, 3894. Motor ground, 1757, 1774, 4 hours above. The alternative is Guarulhos, right back. One 567 taxi via main apron, India, Alpha, 3103, hold short tower, 118.95. Perfect. Hey, April, set Alpha, 118.95, road point was 1.10.41567. Da Juliette, o seu 3894. Gente, mantenha 3894. Torre Salvador, Guardião 8, Uno, final de LS, baixado travado, resolve. Terceiro avistado, livre pouso, pistão na 0, vento 0, 90 graus, 0 nas antes. Oi, tô no livre pouso. Uniforme é que uniforme, qual pátio e pista? Pátio 6 da pista, da qual da 17. Gente. Solo 3897 para o táxi, PUB245, autonomia 4 horas, alterna Galeão. 245, PLB? Correto, 245. Ciente. Tiens, Tati via Pátio, Índia, ajuste no 0, no 3, 18, 95, com espera. Tiens, Pátio, Índia, 613, 2, 18, 95. Contato, runway, 10. Maintain hold the point, go 1567. Maintain hold the point, go 1567. Até o 10, 18, Uniforme, Mike Uniforme, pronta cópia? Autorizado, Recife, nível 250, via Perisque 58. Decola da 17, esquerda, saída Puca, Aracaju. Controle, 198, transponde 5147. Autorizado, 250, apre 58 para Recife, decola da 17, Puca, Aracaju. 192 é o controle, 5147 é o transponde. Uniforme, Mike Uniforme. Uniforme, correto. Confia em teu B. 03 a bordo. 3 a bordo, chame a torre, estacionamento, táxi, decolagem. Chama lá. Gol no 273, cópia. Copia 273. Autorizado, confim, 360, Alpezulu, 1-0, bridge, Alpezulu no meio. 1-0, decola, curva direita, saída da El, Leda, bridge. Controle, 119, decimal 8, transponde 5133. Autorizado com fins 360, Pesulu 10 até Bridge, Pesulu 1-6. Cola pela 10, curva direita, né? Da El, Leda, após o 20. 198, controle 5-1-3-6, transporte 1-2-7-3. Correto, no 273, aporte pronto. Chamaré. Web 6720, cópia. Pronto, cópia. 7-2-0, autorizado Galeão, 360, Pesulu 10, SMAP, após conforme a roda do plano. Decolada 1-0, curva direita, saída da El, Leda, após voo direto, bridge. Controle, 1-2-0, correção, controle, 1-1-9, decimal 8-0, transponde 5-1-0-5. 360 autorizado para Galeão, a Pesulu 1-0, até SMAP, após conforme. Decolada 10, com primeira direita, perfil da El, Leda. Pode com a posição bridge, controle 198, passando a 5105, 6720. 6720, correto, reporte pronto. Mandará. Rápido, eu indico ao ano, faz o que você quer. Primeiro do ano, aqui, entendeu? Obrigado. Gordo 5-1, volta para o táxi, 42, PLB. PLB? 42. Gente, táxi via... Táxi autorizado, repasse no hotel. Voltará no hotel, Gordo 5-1. Só ali no 2, eu não desci mais nada. Salvador, Guardião 8-1. Guardião 8-1, mantenha a posição, por gentileza, e aguarda. Gente, mantém posição e aguarda. Área 6752, eu mantenho a posição, tem uma aeronave da Força Aérea que vai liberar o parte militar, ok? Certo. Qual de 5 anos já iniciou o táxi? Gente, quando na hotel vai chamar a torre em 1-9-95. Hotel 2. Boa temporada.